velha escola nativa. Man, canhoto, Brian, eu, Uglissi. Filosofia de rua, não, não, não para por aí. Se liga aí, mano. De volta ao jogo, parceiro. Tamo na cena, moleque. Filosofia de rua, na rima é o rap. Que ganha mais emoção com a volta dos irmãos. Pra nós, satisfação, bagulho é de coração. 91 foi o ano que começou nosso sonho. 93, o cenário nacional abalamos. 94, a empresa difícil estabeleceu. 96, nós vivemos um verdadeiro apogeu. 99, remix teve mano que não entendeu. Tá pela ordem, quem vive de passado é museu. Eu sou o Uglissi, lembra de mim, modéstia à parte. Se o mic tá na minha mão, eu domino essa arte. De menino, já falei, essa arte eu domino. Ei, Brian Negrão, quebra tudo, Patrício. Das ruas do oeste, hoje vem inspiração. Leva uma não, que a zona sul tá no coração. Olha que lindo, a negada toda reunida. E se elas tá com nós, melhor ainda. As ruas de São Paulo são vestibular. Eu tô tirando nota, negão, é nós que tá. De fora de uma boa roda de samba, não dá pra ficar. Capa que viu, não somada pra dimicar. Primas e excelência, dizia o menestrel. Deu um céu só, olha pra nós lá do céu. E canhoto, é nós de novo, sonho não terminou. Família tá de volta, quebra tudo, negão. É isso mesmo, eu sentia no meu coração que ainda havia muita inspiração. Tipo a corrente que amarrava o braço dos escravos. É ruim de quebrar e não tem pro zumbar. Eu avisei que não parava e tô aqui pra confirmar. Humildemente, tomo de volta ao nosso lugar. Nós voltamos de volta pro nosso lugar. Voltamos pra ficar assim. De volta pro nosso lugar. Nós voltamos. Para tudo, sente o peso do grave, a melodia do agudo. Na arte dos tocadiscos foi que comecei. Hoje sou linha de frente, mando pra vocês. No Unificação representei, não deixei cair. Sustentei a chama acesa, não permiti que o bagulho morresse, pois ele tá no meu sangue. Filosofia tá de volta, true, que seu punk e o Glicis. Fala aí, parceiro. Rapaz, não é um sonho, é algo verdadeiro. É man, talento não morre, eu sei, recicla. Por isso que eu não canso de dizer que é nóis da fita. Concordo, de 2010 anos se passaram. Lamento pelos manos que aqui nos deixaram. Mas vamos em frente, pois é o que nos resta. Sempre lembrando que união é a nossa meta. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. Voltamos pra ficar assim. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. Pelas ruas e bares, como disse Aragão, relembrando os palmares. A faixa etária que durou acima dos 30 anos. Experiências foram marcantes, sei do que eu tô falando. A banca é nossa, eternamente no meu braço. Chega mais, canhoto, e dá sequência no relato. Somos a soma da vontade com a perseverança. Acredita no ditado maluco, quem quer alcança. 30 e poucos anos de rolê pelo gueto valem mais. Mas ainda vou te ver numa faculdade, rapaz. Aos que passaram por aqui, nosso respeito e amor. É rapaziada, valeu mesmo, bom valor. Dando continuidade ao sonho do nosso coração. Levando autoestima e positividade pros irmãos. Sem querer pagar de pum, vamos nessa, chega mais. Vem cá, de volta pro nosso lugar. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. Voltamos pra ficar assim. Nós voltamos. De volta pro nosso lugar. Serviram pra brilhantar o nosso espírito moromano. Aí MC Dom, Bulldog, RK, Fex, Negro Sam. É nóis junto e mixado. R. Lucas e Denner, voz negra, muito obrigado. aí dança em cari, é de da gaita, não podia me esquecer, certo mano? A história se escreve com fatos que acontecem no tempo, e contra-se fatos, negrão, não há argumentos, bem, Canhoto Brian e eu publici, filosofia de rua não para por aí.